entregar na cruz. Eu sei, nada vai me separar desse amor. Seu sangue derramou. O sol escureceu, chorou aquele que nele deu. Ali no monte aconteceu a morte do Filho de Deus. Yeah.